Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje no almoço eu estava conversando com a minha mulher Gláucia, com meu filho Rodrigo, a minha filha Mariana, e eu falava para eles da grande riqueza que foi no meu tempo de adolescente, de jovem, né, na década de 60, 70, a grande riqueza da música no mundo inteiro. A gente tinha, na música internacional, a gente tinha Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, né, tantos e tantos, Jimi Hendrix, né, Bee Gees, grandes nomes, Johnny Mathis, né, os Beatles. Aqui no Brasil nós tínhamos Bossa Nova, tínhamos o Clube da Esquina, lá de Minas Gerais, tinha Tropicália, tinha Jovem Guarda, enfim, foi um tempo muito rico da música brasileira. Por isso que eu fico com dó da turma hoje, com essas músicas ruins que os povos estão fazendo e cantando aí, né? E a música marca a vida da gente, né? Eu separei uma música aqui, essa música é uma versão, fez um sucesso danado na década de 60. Você lembra desta? Carlos Gonzaga, Diana. Amor, fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois viveremos a cantar. Cantar o amor de andar. Nos teus sucesso da década de 60. Você lembra desta? Carlos Gonzaga para Maria Frederico Costa, lá de Recife, Pernambuco, ela que curte o nosso programa direto na internet pela Rádio Estúdio Brasil. Sucesso novo de Vitor e Léo, Tudo com Você. Seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu. Sou tudo ao seu lado. Preciso te encontrar. Diga se estou errado. Algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer, tudo de você é só meu. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar.

amor. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar para o Interior, para os brasileiros que estão curtindo o nosso programa fora do Brasil, para minha amiga Yara Santana, lá nos Estados Unidos, lá em New York, né? Para minha amiga Edilma Andrade, ela agora é Edilma Sander, que casou a semana passada, saiu aqui do Brasil, está morando lá em Antuérpia, na Bélgica, né? Eu acompanhei pelo Facebook, né, seu Lorival, dona Anaildes, a Luciane, saíram daqui do Brasil e foram lá na Bélgica para assistir o casamento da Edilma. Edilma trabalhou comigo quando eu fui administrador de Brasília, quando eu fui prefeito de Brasília, ela foi minha assessora, uma menina muito capaz, hoje ela tem a carteira de advogada internacional, está morando e trabalhando lá na Bélgica e agora é a senhora Edilma Andrade, né? Mudou o lado da aliança, agora passou para a mão esquerda. No próximo bloco, a dica de hoje. Mais uma vez eu vou falar. Eu não vou falar não, eu vou implorar. Ficha suja, não. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos hoje a 25 dias das eleições. Eu nunca vi, nos meus 64 anos de vida, uma eleição tão tumultuada quanto essa, né? Eu não sei, parece que é no Brasil inteiro. E no plano nacional, a morte do candidato Eduardo Campos virou a eleição de ponta cabeça. E agora, esse mais novo escândalo da Petrobras também caiu como uma bomba de nitroglicerina, um terremoto na política brasileira. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a 25 dias, nós vamos ter que escolher. Nós vamos ter que escolher o presidente da República, o governador do estado, o senador, um senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital aqui em Brasília. E o mais interessante é que a lei da ficha limpa já capinou, já tirou da eleição mais de 10 mil pessoas. Mas tem uma meia dúzia de uns 3 ou 4 aí que eles insistem em ser candidato mesmo sendo ficha suja e todo mundo sabe que é ficha suja. Então, e o que é pior? Muita gente ainda está pretendendo votar, porque, por exemplo, em Brasília e no Tocantins, né, os dois favoritos das eleições, os que estão na frente das pesquisas, respondem a muitos processos, têm condenação, são ficha suja comprovada e estão insistindo em dizer que vão ser candidato, né? Agora, tem um detalhe importante, que até o dia 15... Se eles não forem substituídos, depois do dia 16 não pode trocar mais. Se eles caírem na justiça depois do dia 16, o partido e a coligação deles vai ficar sem candidato a governador, porque eles não podem mais ser substituídos. Eu digo sempre que político não decide nada, quem decide é o calendário, né? Mas mesmo assim, independente da decisão, o que me preocupa é você, que é eleitor, não se incomodar de votar num ficha suja. Na minha cabeça não entra isso, né? Então, por isso é que eu faço mais uma vez o apelo. Gente, vamos limpar a política brasileira, vamos mandar os fichas sujas para casa, deixa eles resolver o problema deles lá na justiça, depois eles se apresentam de novo para pedir o nosso voto, né? Então, esse é a dica apelo de hoje. Ficha suja, pelo amor de Deus, não. O goiano da voz de mel, Leonardo, pega eu e leva para você. Quando você chegar, eu quero te dizer:

Henrique Gabriel, Desperdiçando Amor, pro Armando Carvalhildo, de Apucarana, no Paraná. Ele curte o nosso programa direto na internet pela Rádio Estúdio Brasil. Interessante que tem aumentado muito, né, o número de pessoas que ouvem a gente direto na internet. E você pode me ouvir na internet no horário que você quiser. Nós, da Rádio Estúdio Brasil, é uma rádio na internet, mas nós temos também o programa que fica lá à disposição. Está lá escrito assim: programa Cleiton Aguiar, ouça aqui. Eu sou mais obediente que ajudante de missa. Você clicou lá, eu começo a falar para você na hora. Thales e Thiago, Instinto Animal. Você fica fazendo charminho, fingindo que não me quer. Mas eu sei cê tá querendo, porque não vem ser a minha mulher. Um dia desses ninguém tá fazendo nada, a gente se esbarra por aí. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não vou desistir. Cê vai conhecer um cara legal e vai curtir o meu instinto animal. Cê vai ver só. Quando eu pegar você, não vai se arrepender e vai se apaixonar. Então, amor, você vai querer de novo, vai viciar no meu corpo. O mundo gira e não volta atrás. Você vai ver só. Quando eu pegar você, não vai se arrepender e vai se apaixonar. Então, amor, você vai querer de novo, vai viciar no meu corpo. O mundo gira e não volta atrás. Você fica fazendo charminho, fingindo que não me quer. Mas eu sei que você tá querendo, porque não vem ser a minha mulher. Um dia desses ninguém tá fazendo nada, a gente se esbarra por aí. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não vou desistir. Cê vai conhecer um cara legal e vai curtir o meu instinto animal. Cê vai ver só. Quando eu pegar você, não vai se arrepender e vai se apaixonar. Então, amor, cê vai querer de novo, vai viciar no meu corpo. O mundo gira e não volta atrás. Cê vai ver só. Quando eu pegar você, não vai se arrepender e vai se apaixonar. Então, amor, cê vai querer de novo, vai viciar no meu corpo. O mundo gira e não volta atrás. Cê vai ver só. Quando eu pegar você, não vai se arrepender, vai se apaixonar. Então, amor, cê vai querer de novo, vai viciar no meu corpo. O mundo gira e não volta atrás. O mundo gira e não volta atrás. Thales e Thiago, Instinto Animal, pra minha amiga Marina Braga, de Capinópolis, no estado de Minas Gerais, e para Maria Honória Cardoso, de Balsas, no estado do Maranhão, curtindo o nosso programa pelas emissoras locais. Um grande beijo para você e muito obrigado pela audiência, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Outro dia eu estava no computador e o Carlos Alberto, lá de Manga, lá em Minas Gerais, ele é ouvinte do nosso programa pela Manga FM, ele entrou no Facebook conversando comigo e ele estava revoltado. Falou assim: Cleiton, Olha, muita gente pensava que você estaria aqui hoje. Isso foi no dia 5 de setembro, que era o aniversário da cidade de Manga, né? Ele disse, olha, o pessoal da prefeitura esparramou aqui na cidade que você viria fazer um show aqui em Manga no aniversário da cidade. E nós ficamos todos esperando, porque o seu programa tem audiência fantástica aqui em Manga, mas você não apareceu e nós estamos revoltados. Ô Carlos, é o seguinte, se você tiver que ficar revoltado, você pode ficar revoltado com quem você quiser, comigo não, porque ninguém da prefeitura, ninguém de Manga me ligou para consultar, para falar nada, viu? Se alguém anunciou a minha participação aí, foi mentira. Eu não estou nem sabendo disso, tá bom? Eu espero um dia conhecer Manga, né? Eu sei da grande audiência do nosso programa aí, mando um abraço para os amigos da Manga FM, né? O Carlos Alberto, que levaram lá o Matos Nascimento, 14 Bis, Elba Ramalho e Balança Pança. Deve ser, viu, Carlos? Deve ser porque eles não gostam de artista que cobra cachê barato. Deve ser por isso. Mas não tem nada, não. Qualquer hora dessa eu apareço aí. É só eles lembrar de me chamar. Dessa vez ninguém falou nada comigo, viu, Carlos? Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a todos os ouvintes aí de Manga nas Minas Gerais. Aniversariando hoje, o cantor e palestrante Tony de Terlizzi, o locutor Sidney Fernandes, Leandro Martins, Arlindo Silva, Gianni Nascimento, Luiz Gustavo e Luiz Augusto, são gêmeos cantores, né? A minha amiga Márcia Lima, esposa do Riel aqui de Brasília, Eliane Lima Costa, Igor Maffessoni, Jadson Caiado, Rosa Maria, Deide Alves Vieira, Luiz Carlos de Carvalho, Bill Domingues Porto, Maria Cristina, Daiane Dutra Rosa e Fábio Lima. E é claro, você que está de aniversário, você não me contou, eu não estava sabendo, mas de qualquer maneira, quero desejar a todos os aniversariantes de hoje muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 3 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua primeira edição, trazendo uma colaboração da nossa ouvinte Mercedes Bobadilha, aqui da Ceilândia, no Distrito Federal, que me mandou essa oração no tempo da Rádio Nacional. Eu guardei e publiquei no nosso livro, né? Mãos em oração. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Mãos em oração. Há mãos que ajudam e consolam, mãos que fazem e orientam, mãos em repouso e mãos que buscam algo que está além do seu alcance, mãos que agarram e mãos que dão, mãos que brincam, mãos em lida, mãos amigas, mãos amorosas que suavizam as dores da vida. Mas as mãos erguidas em oração são as prediletas do Senhor, pois enlaçadas com tal fervor, são reverência e amor. Amém. Um abração para minha amiga Mercedes Bobadilha. Ela era minha ouvinte, hoje é minha colega, né? Ela faz um trabalho, é locutora de uma rádio comunitária aqui na Ceilândia, no Distrito Federal. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, você pode usar o nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada.

133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode me assistir ainda pelas parabólicas ou direto no site rbtv.com.br no horário do programa. rbtv.com.br, programa Conexão Brasília com Cleiton Agar pela Rede Brasil de Televisão, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Israel Novaes. Vida mais ou menos. Ei, é Israel Novaes tocando no paredão. Oh, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vire e tome. Oh, tome, tome, tome, oh, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vire e tome. O que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Quem espalha pelo mundo que se vire pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as minas piram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço. E dizem que delícia, que novas e cheiroso. E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos. Aí eu vou causando, aí eu tô podendo. Vem beber uísque, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari, o tempo de Mustang, usador de Gabbana, Lacoste e Armani. A mulherada chega e só pega ele e tome. Ô, tome, ô, tome, tome, tome. Ô, tome, tome, tome. Enche o copo de uísque, agora vira e tome. Ô, tome, tome, tome. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Israel Novaes, Vida Mais ou Menos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, o DDD é o 61. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam aprender. Eu vou trazer hoje aqui dois grandes mestres cantando um clássico da música sertaneja do Brasil. A Faculdade da Música apresenta Zé do Rancho e Zé do Pinho, Devolva a Passagem. Que você vai embora, dizendo que já se cansou de viver comigo. Não sei qual é o motivo.